Via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 90, no ponto de espera Torre, indo no 8.95, ajusta no 0, no 1, no bom voo. Presente, Juliette, Alfa, ponto de espera 8.95, 6.314. Oxiné 6321, para o táxi com 97 a bordo, nós temos 3:34, confins. 197, 3:34 e confins. 16321. Táxi autorizado, seguindo o tráfego da companhia. Via Índia Alfa, 1895, ponto de espera, número 3011, ajuste. Oxiné 6321. Índia Alfa, segue o tráfego da companhia. Retifico POB 97. POB 197? Negativo, 97. 97, compreendido. Obrigado. Go 1075, taxi Juliet to gate 05. Join Juliet, gate 05, 1075. Ground November 155, Alpha November. Tiver questionamento, tá 3217109. Juliet, India Zulu, controle. Juliet, India Zulu, decolou de Salvador para Cairo, Lourenço. Mil pés agora, solicita voar direto Cairo 2500. Sim, o setor que vai afastar? Alô. Axé, mil pés, quantas milhas? Sim, só um minuto para autorização, o Romeu vai para trás. November 155, Alpha November. Go ahead. Yes, sir. We're IFR to Rio de Janeiro with the information. We have our passengers on board. We're ready to copy clearance if you can. Confirm the time of your flight. Say again? Confirm the time of your flight, your plan, please. The flight plan time was 2000, we're early, we'd like to send a ready message if possible. Yeah, not have your flight plan, okay? Just a minute, please. Thank you. No 0 nulo, India November Alpha. Apontará final 1-2 milhas da cabeceira 1-7, ajuste no 0-1-1, India November Alpha. Alpha 0-2-1-0-1, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. That's affirmative, sir. We have the passengers on board. We're ready to go whenever you can do it. Yes, but unfortunately, sir, you have to call the flight information room here in the building in order to do that kind of message. We cannot accept that via radio. Okay, thank you. Salvador, Xané 6314, ponte de espera. Xané 6314 ali, mantém pistão no zero. Xané, mantém, pistão no zero, 6314. Sobrevoo 3GL Veracruz, autorizado, mil pés, decolando 1-7, com curva à direita, acionado 0-3-2, controle 119-8. Mal 8. 198, obrigado. Frequência no setor, frequência livre, até o Lima Tango. Salvador, Fosséria 2101, decolado da EL. Tátil. TB02. Fosséria 2101, para o nível 410. 410 na da EL, Fosséria 2101. No 399 para a cópia. Série 2101, troca o código para 5120 e suba restrito para o nível 250, for série 2101. Aciona 5120, restrito 250, for série 2101. Zulu 2 nosso. Livre decolagem, aciona 6314. Torre Salvador, esse é o Oceaner 6321 no ponto de espera 10, está pronto. Oceaner 6321, autorizado a alinhar e manter pista 10. É, mantém 10, 6321. Torre, confirma o vento para o Índio Federal. Romeu Papatanga, autorizado acionamento e táxi. Reporte para ingresso pista 17. Salvador, gol 925, da frente da Quebec para Brasília 360. Torre, confirma o vento para o Índia Novembral. 110, 110 graus com uma dúzia de nós. Ciente, grato, livre pouso na 17, Índia Novembral. O Xener 6314 decola aos 37, controle 119, decimal 8. 98, 6314, grato, manhã. Bom, bom. Autorizado, tá? Ingresso na Juliette. No ponto de espera 1895, tá? 3217. Boa tarde, Xander, 314, contato radar, suba para o nível 340. Para o 340, quando possível, direto Flock 6314, frote. Salvador, Triplicico 488. Tipo 5488, acione a identificação, prossiga na chegada à mão para 3 mil pés, QNH 101. 101, 3.5488 na mão. Estou no perfil da saída Gola e com transição ao fito. Controle em 119, decimal 8. Transponder 5146, vou 1925. Direto Flock da presente. Negativo, aguarde o Xenema 314. Aguardando, grato. 1785, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 1-3325, boa tarde. Correto, ajuste no 0 no 1, chame para puxa, acionamento. Para 125. Serra Lima, o controle. Matheus, só um posto por 9, reporte pista livre. Reportará, livrando a 1-7. Reporte, quando no ponto ideal descido, quilo Serra Lima, está em contato radar, 62 milhas, sudoeste do VR de Salvador. 7, ponto de espera pronto. 3217, boa. Após a rolagem do Airbus da Avianca, linha mantém. Após a rolagem da Avianca, linha mantém, tá? 3217. Romeu Papatango na escuta. Romeu Papatango, torre. Muito boa tarde, gol 9755, ajuste 10 no 1. Informação ativa em curso, informação Quebec. Pronto para cópia? Pronto, cópia, muitíssimo boa tarde. Gol 9755 está aprovado para Confins, nível 360, na cola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Onde intercepta o via Upzulu 16 e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119, decimal 8, transponder 5144, gol 1755. Autorizado com voz, nível 360 para Confins. Decola da 10, mercura de direita com 3 da El, posição Leda. Após vídeo, para interceptar o Zulu 16. Morga, direto próximo, conforme o rota. 198, controle 5144, no código transponder. Gol 9755. Gol 9755, cotejamento correto. Chama para pushback e acionamento. Para pushback, acionamento 399, 10. Tarde. Boa tarde, Oxenema 321, no contato radar, suba para nível 320 na saída Gole. 320, mantém agora, minha 321. Salvador, o Juliette de Zulu está passando agora através de Caixa Prego. Já aviso ao voo de São Paulo, solicita a frequência livre para descida, coordenação no tráfego local. 231, no aguarde para puxa, acionamento número 2, em virtude de 737, já iniciou o procedimento no portão 10, senhor. Gente, está aguardando, 223, não. Utilizado frequência livre. Gente, graças ao retorno. Desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000, reportar off, estabilizado, 5488. E03, é Papa Tango ou Papa Romeu, senhor? Sente um minuto para cópia. Papatango Eco Zulu November, muito boa tarde, aguarde para atendimento. TAM 3217, até conosco 43, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3217, decolado. 3217, contato radar, suba para nível 340, ao cruzar 2.000 pés, autorizado para o de Leda. Ok, sobe após 2.000 pés, direto Leda para o 340. Boa tarde, objeto 5729, informação Quebec, autorização. Objeto 5729, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento. Guarde. Tango, Whisky, Oscar e Uniforme, o controle. Eco Zulu November, boa tarde, a Vitória da Conquista 085, senhor. Local estacionamento PLB? É Caixa Prego, Vera Cruz, Interlar, confirme o código transponder acionado. Leão. Sente, Whisky, Oscar, Uniforme, confie pessoas a bordo. Espera da pista no zero, via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre 18.95, boa tarde, bom voo. Correto, está autorizado até o ponto de espera Juliette Alfa, lá 18.95, vai chamar 399, excelente trabalho. Realmente, ó. 2545, alterna 2685, Xené 6314, grato, bom dia. Bom dia. Na 3217, informa que não estamos recebendo o modo Charlie. Ok, vamos botar pro sistema 2. Recebe agora o TAM 3217? Ainda negativo, TAM 3217. Ok, vou checar aqui novamente. Salvador, eu vou no 077, na 5, sente informação Quebec, 360 para o Galeão. Agora estamos recebendo, cruza nível 062 em subida. Afirmativo. Pode preparar na saída da EL por enquanto, senhor. Ok, da EL, aguarda cópia no 077 agora. Passa aí 2231, no livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Livre 2231, chamada para o táxi. Eco Zulu November, pronto para a cópia. Eco Zulu Novembro, a vitória da conquista está aprovado, nível 085, decola da 17 com curva direita, restrito inicialmente 1 no mil pés no corredor visual axé, controle em 1 no 9 decimal 8, transponder padrão do Eco Zulu Novembro 0147. Correção, transponder 5170, perdão. Vai reportar 3 milhas. Vazio. Boa tarde, Azul 4260, informação Quebec. Boa tarde, Azul 4260, acione identificação, desta via chegada Mari para o nível 050, QNH 1012. Via chegada Mari 050, 0012, Azul 4260. Papa Tango Whisky, Oscar Uniforme, esteja atento a tráfego no circuito de Vera Cruz. We haven't received your flight plan. We are going to coordinate. We've received center in order to get your clearance, sir. Thank you. De agilizar e decolar sem parada. O tráfego pouso, preso na loja. Aguardo o pouso, confio. Aguardo, tá muito longe do ponto de espera, né? Ok. Manter o ponto de espera, aguarde para decolagem. Beleza. Afirmativo, vai manter o ponto de espera, preso na loja. Obrigado. Confirme o local de estacionamento de correção, está na Bata, pista 17, possível? Só mais um segundo. Estação externo, baixado, travado. 35488, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10, vento, 110 graus, 10 nós, ajuste no 012. 5488. Pantanal 479, está pronto para o posto de acionamento. Só mais um segundo para atendimento, Pantanal 479. Bora. Foxtrot Tango Oscar, pronto para cópia. Foxtrot Tango Oscar está aprovado para Ciril, no mil pés, decola da pista 17, mantendo o corredor visual axé. Controle Salvador em 1.9.8. E o transponder 01171, o Foxtrot Tango Oscar. Salvador, Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Kilo Serra Lima, desça via para 2000 pés, o QNH 0012. Via para 2000, o Kilo Serra Lima. Vou, o Foxtrot Tango Oscar. Solo, passarelo 2231 com 43 no POB, alterna Brasília 340, pronto pro táxi. Copiado 43, 340 em Brasília, passarelo 2231, livre táxi até ponto espera da pista 10, via táxi Juliette. No ponto espera, chame torre em 1.8.95, uma boa tarde, um bom voo. Gente, pela Juliette, no ponto espera 1895, boa tarde, 2231. Pantanal 4711, pronto para cópia. Diga. Pantanal 4711 está aprovado para Congonhas, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, India, Delta, Eco. Onde intercepta a aerovia Pesulo 16 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8 e o transponder 5152, Pantanal 4711. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola 10 curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, para interceptar a Pesulo 16. Controle em 119.8, transponder 5152, está pronto para o posicionamento, posição 02. Cotejamento correto, livre pushback e acionamento, chama para o táxi, Pantanal 4711, ajuste no momento 1012. 1012, chama táxi, do Pantanal 4711. Webjet 5729, pronto para cópia? Pronto, senhor. Webjet 5729 está aprovado para Confins, nível 340. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco. Onde intercepta a aerovia Pesulou no meia e prossegue conforme plano de voo. Controle em 1.9.8. Transponder 5156, web 5729. Autorizado 340, a rota é a do plano de voo, vai sair no perfil da DAEL, transição Leda, com decolada pista 10, primeira direita. Após Leda, voa bridge, onde intercepta Upper Zulu no meio, que é o plano de voo. 119.8 é o controle, 5156, transponder 5729-21. Gate 1 no CEN, chama para puxa, acionamento, cotejamento correto, 340 para Confins, web 5729. Chama. 5488, livrando, na sua escuta. Muito boa tarde, 5488, ingresso taxiway Kilo, que é a primeira interseção à esquerda, e prossigo para o pátio 3, atentando ao sinalizador. Pela esquerda, pátio 3, ciente. Torna Salvador, QNH1012, na proto farol de Itapuã, Maica com Delta, reporte para descida. Alpha November, could you confirm the apron where you are, sir? Ali do 2231, ali mantém pista 10. Ali mantém, 2231. Sir, 155 Alpha November, ready to copy? 155 Alpha November, ready to copy, sir. 155 Alpha November is approved to Sierra, Bravo, Golf, Lima, Galeon, fly level 430. After departure runway 10, turn right and execute dial departure until Leda intersection. Leda is spelled Lima Echo Delta Alpha. After that intersection, fly direct to Bidev intersection. It is spelled Bravo India Delta Echo Victor. At Bidev intersection, you are going to intercept the airway Upper November 857. After that, clear as filed. Salvador departure frequency is 119.8 and squawk 5404, November 155 Alpha November. Okay, 155 Alpha November, dial departure, flight level 430, runway 10. After departure, we're going to do the dial to Leda transition, direct to Bravo India Delta Echo Victor to intercept Upper November 857 as filed. Approach frequency 119.8 and squawk 5404. Your readback is correct. Your lineage now is 1012. Could you confirm how many people on board? We have 5 souls on board, sir. Thank you very much. Santanal 4711 com 165, 3:50 Galeão. November 155 Alpha November, thank you very much. Clear correction. Are you ready for startup engines? Yes, sir. Ready for engine start. So, engine start is approved. Report ready for taxi. November 155 Alpha November. Engine start approved. Report ready for taxi. 155 Alpha November. Thank you, sir. Pantanal 4711, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Pode confirmar, por favor, PLB autonomia alternativa. 165, 3:50, nossa alternativa será o Galeão. Muito obrigado, copiado 165, 3:50 e Galeão. No ponto de espera, chame torre em 1-8-95, boa noite, Molô. 1995, obrigado, é o modo 2012. Prossegue para a nova decolagem, confirme. Passaredo 2231, decola ao 55, controle 119.8. 19.8-2231. Controle Passaredo 2231, decolada 1-0 na sua escuta. Passaredo 2231, contato radar, suba para nível 340 na saída Gole. 340, perto da Gole 2231. O Kilo Serra Lima interceptando o localizador. Serra Lima, chame torre Salvador em 1-8.95. 18.95, obrigado, uma boa tarde. Zuka 260, desta via para 2.000 pés, QNH1012, autorizado final ILS, X-Way, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. X-Way, descida via 2000 pés, 9012, autorizado ILS X-Ray, azul 4260. Sim, está autorizado o cruzamento da pista com destino ao Pat 5, X-Zulu November. Now 2102160. Bom, meu Alpha Echo Fox, Track Identity, clear, via bom for arrival, to flight level 080, ultimate setting 1012. Estabilizado no localizador, solicita uma aproximação para o ano 7 a partir do marcador externo. Após o marcador externo, autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7, vento 110 graus, 129, ajuste no 012, quilo Serra Lima. Lima. Está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta aerovia Upper November 857 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8, transponder 5133, gol 1077. Autorizado 360 para o Galeão. Decola da 10, curva direita, saída da EL, pós da EL, Leda, Leda voa Bidev, intercepta Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Barbacena. O controle 198 e 5133 é o transponder, o 1077. 1077, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, o ajuste agora é 1012. 0-2, chamará para o posicionamento. Voo na 077. Voo no 395, desça via para 2000 pés, QNH no 012. 2012, no 395. Milhas da cabeceira. 24. Do axé, mantendo 1000 pés do tipo um tupi. O Salvador é o gol 925, está na posição 7, posicionamento. Livre posicionamento, chama para o táxi, gol 1925. Chamará para o táxi, 925. Sim, aeronave decolar de Salvador. Colou da 17, o Fox Tango Oscar com curva direita, vai manter o axé até farol da barra, meu peço. Fox Tango Oscar, prossiga visual 1000 pés, corredor axé, o Fox Tango Oscar, tenta tráfego rumo oposto, pro do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, o tipo um helicóptero, o Serra, quilo 76, Fox Tango Oscar. Ciência do tráfego, não avista, atento, Tango Oscar. Controle Salvador, azul 4260, no localizador visual. 4260, chame torre, Salvador em 198, decimal 95. 1-8-9-5, azul 4260. Mike Eco Delta, tem tráfego adicional, 12 horas 4 milhas, cruza 700 pés em subida, para 1000 pés, o tipo 1 Cessna Skyline. Tá Guarulhos. Copiado, 1-4-8, 3 horas e 30, Guarulhos. Livre táxi, Webjet 5729, até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, chame torre em 1-8-9-5, boa noite, bom voo. A livre táxi, ingressando aqui pela Índia, ponto de espera, chama-se torre 118955829, boa noite. Feedback essa 90, gol 9755, portão é 8. Gol 1755, aguarde para push e acionamento. Escuta, 75. Pressão, Pantanal 4711, passing 2000, climb until 340. Pantanal 4741. Radar contact, climb to flight level 360, and you clear to flight direct lead intersection. Climb to 360, flight direct, leave the intersection, lead intersection, Pantanal 4711. Zulu 4206, desça via para 2000 pés, QNH 1012. 2000 pés, QNH 1012, azul 4206. Torre Salvador, muito boa noite, boa tarde, Webjet 5729, ponte espera da 10 pronto. Webjet 5729, boa tarde. Após a passagem do tráfego em Embraer 195 da Azul, a linha mantém pistão zero. O tráfego à vista, após a passagem do mesmo, a linha e mantém o 5729.